Eliezer Bruno. Você apareceu em minha vida, me trazendo paz, alegria e amor. Tudo o que eu sempre quis. Nas noites frias, você me aquece. Além de mulher, o meu cobertor. É tudo o que eu sempre quis. Minha linda esposa, me dar a sua mão e vamos dançar. Nesta noite eu dormi pensando em nós dois. Sonhei com você dançando no paraíso, o som M12 tocando pra nós. Nessa noite eu dormi pensando em nós dois. Sonhei com você dançando no paraíso, o som M12 tocando pra nós. O xodozão da galera, Eliezer Bruno. Você apareceu em minha vida, me trazendo paz, alegria e amor. Tudo o que eu sempre quis. Nas noites frias, você me aquece. Além de mulher, o meu cobertor. É tudo o que eu sempre quis. Minha linda esposa, me dar a sua mão e vamos dançar. Nesta noite eu dormi pensando em nós dois. Sonhei com você dançando no paraíso, o som M12 tocando pra nós. Nessa noite eu dormi pensando em nós dois. Sonhei com você dançando no paraíso, o som M12 tocando pra nós. O xodozão da galera.